3-8-9-1, boa noite. Deixa as vias chegar da bom para o nível de voo 1-1-0. Controle. Aviso 27-3, na escuta e controle. Chama 258, chama a torre, 1-1-3-5, na torre. 2-9-3-1, Salvador, chama 258, final 10-3, estabilizar. 258, autorizado pouso, está 10, vento 1-0-0 graus, 1-0-2. Qual é o tráfego nessa posição de 1 hora a 30 milhas no rumo sudoeste ou às 27-3? Você poderia pegar um forte com o mesmo roteiro se você tem diversos chamados para esse tráfego e não consegue ele fazer o observador. Você poderia usar um ponte para esse avião, é 27-3. Gente, o TAN 3891, o senhor reduz para 2509, o controle não sabe de intenção desse tráfego. A intenção é que eu não vou conseguir ultrapassar, então o senhor reduz e o controle tiver informação sobre ele. Ele está afastado agora a 13 milhas para o BF. Ele está a 13 milhas na portão de uma hora. A sua posição, ele está a 25 milhas. Para Buff, ele está agora a 10 milhas. Ah, tá. Então, tráfego aqui a 25 milhas, na portão de 11 horas. Passado aí, exatamente 25 milhas, a 1.500 pés abaixo da gente. Assim, eu não acredito mais ver. Salvador, boa noite, Azul 2713. Incidente da Chave. Azul 2713, essa é a identificação. Ficou 2713. Gente, a Azul 2713, contato radar a 2, 3 milhas, norte do observador. Voa na proa de Pelô para a chegada aberta, só que o controle está fazendo chamadas, porque desde quando o senhor passou corte, eu pedi para fazer corte, chamei todas as frequências e não obtive nenhuma resposta da sua aeronave. O senhor chamou já muito próximo à nossa área aqui, o senhor está apenas 21 milhas do VR. Gente, o 273, por favor, pessoal da casa informou pra gente também que efetuou diversas chamadas. Nós não recebemos apenas as últimas aqui quando fomos orientados a chamar pra você. Peço desculpas aí pelo ocorrido. Gente, a Azul 273 deixa para 4 UTF com ajuste no 015. 4015, Azul 273. 389, como o senhor percebeu, agora eu consegui contato com o tráfego anteriormente mencionado. O senhor mantém redução para 330 e descida até o 050. Muito o vento 100 graus, 12 nós, autorizado pouso sistema 0. Sente pouso autorizado sistema 0 para gol 1223. 13. São 3, desde para 2 mil pés, ajuste no 015, reporte estabilizado. Zulu 7 no 3, controle. Prossiga para a Zulu 7 no 3. Desde para 2 mil pés, ajuste no 015, reporte estabilizado. 2 mil 015, câmera estabilizada, Zulu 7 no 3. São 3, 8, 9, 1, sem retrocesso para 3 mil pés, o ajuste no 015. Autorizado CRAX, via Texfree Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette para 04, voo 1222. Decola aos 30, controle 2008. 08 por 08. Salvador, Gol 028. ONU 098, contato radar, 60370, via saída Pucca. 670, via Pucca, Gol 028. Pode falar, chama, Gol 028. Autorizado. Pode chamar. Estabilizar na LS, ajuda 713. Ajuda 713, chama a torre 1895. 1895, assunto 2713. Oi, Salvador, boa noite, azul 2713, estabilizado em LS. Azul 2713, autorizado pouso, estilo 0, vento 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pouso, azul 2713. Azul 6908, boa noite, dessa vez chegando a Mari, para o nível 060. Boa noite, dessa vez chega de maio para o nível 060. Mantenha a pessoa de chegada e sai com o 93. Então, 3891, desce até 2 no teste, é posto estabilizar. Está estabilizado, 3891. Sete, uma trilha, viu? só retransmite, chama 219 no solo, 2713. 3, autorizado ataque e Alfa Kilo, faixa 3, posição 03 Lima, indicada. Alfa Kilo, faixa 3, 03 Lima, 273. Mais uma vez, sem restrições para 2 mil pés, o ajuste no 015, reporte estabilizado. Reporte estabilizado,

localizado no X-Ray ou no 172? 172, torre, 1895. Torre 1895, no 172. Bom dia, Gol no 172, está estabilizado. Gol 172, estou ciente, é mais da direção de pouso. Aguardando no 172. Azul 6908, bom dia, autorizado táxi, via Taxi Alfa, Kilo, Pat 3, posição 04, Romeu indicada. Alfa, Kilo, Pat 3, 04, Romeu. Confirmo, 04, Romeu. Dois, som, cinco, três, direito, dois, um, um, som. Direito, dois, um, um, um, sete, dois, bom dia, Gol, um, um, sete, dois, zero. Gol 1172, bom dia, autorizado táxi, via Taxi Alfa, Juliette, posição 10010. Alfa, Juliette, para 10, 1172. Continua 72 e 0 na escuta. Posição 3520, sem identificação, voa direto e TAP para interceptar a chegada a Mares, descendo até o nível 050. A prioridade é identificou 250 em entre a Delta. Prodidona atrapalha a senhora, motor? Pega TAP Prodidona. Pode estar perdendo.